A costela trava e o corpo congela. Quando na madrugada você se tromba com ela, com a lanterna acesa, encapada de cinza. No olhar de fissura, na mente a malícia. O corpo arrepia quando faróis iluminam seu rosto. E no momento daquele barro me dá até desgosto. Olhava na cara do cara que estava alucinado. Na mira deles era eu me sentindo finado. E no meu canto calado, na madrugada, na mira dos tiras, me sentia a próxima vítima. Sem dar nenhum motivo, será que eu fui confundido? Escuto gritos e tiros que eles dão pra me assustar. E no momento eu vejo a morte passar. E o desespero me põe diante do meu passado. Lembrei daquelas pessoas que me aconselhavam. Ai, que saudade eu sentia da minha família e das palavras que a minha coroa me dizia. Palavras que por mim foram todas ignoradas. E mal sabia eu que eram palavras abençoadas. E como eu sei que existem outros filhos. Que quando os pais falam, eles não dão ouvidos. E só se lembram das palavras quando estão em perigo. Sente saudade do beijo do leito da minha mina, do abraço dos meus irmãos, do aperto de mão dos amigos. Meu coração disparava e eu pedi a proteção. Porque a lei da madrugada é vela preto ou caixão. Sua onda, não atrasem meu lado. Só basta um bem bolado. No meu esquema eu não falho. Eu não sou viciado, mas posso ser baleado e encontrado nas quebradas de São Mateus. Do que me acusariam? Ô filho da puta, te acusaria dos homicídios que cometeu. Nunca estão conscientes, nunca se importam com a gente. E fatos se acumulam. E um, dois, três, se vão. Seria como muitos mais uma vítima na madrugada. E com certeza fariam o que já fizeram com outros. Dariam sumiço no corpo e o desespero de muitas famílias. Seria o sufoco da minha, que me procurariam. O IML, necrotério na delegacia. E não me encontrariam, não quero imaginar como seria. Assassinada, pois era de madrugada e por si que eu tinha encontrado com os assassinos da noite. O meu corpo suava, todos posicionados, com os armamentos apontados, a maioria engatilhados. No rádio amador, um chamado: atenção, viaturas do 49DP, rebelião seguida de fuga, necessitamos de reforços. QSS positivo central, estamos a caminho. E graças a Deus e aos Oxalás, por eles fui esquecido. Saíram descabelados na curva, quase tombaram, sumiram na escuridão. Continuei paralisado, não acreditando no fato, porque são raros os casos de salvação. Daí então eu pude definir o que é bom e o que é ruim. E dá valor pra vida. Lembrei da minha família, das trapalhadas, dos fatos, das baladas vazias. Cheguei em casa sufocado, abri a porta do quarto. E todos ali dormiam, isso me satisfez. Rever minha família, a quem muito eu devo. Pessoas que eu pensei que não haveria outra vez. Quando eu encontrei com os assassinos da noite. Esse